Boa noite, gente. Tá massa, né? Hoje aqui tá sendo muito bom pra mim. A gente não é digno de tudo isso que Deus tá fazendo hoje à noite, né? Queria saber quantos cristãos tem aqui dentro. Levanta sua mão aí pra eu saber. Massa. Agora, quero saber quantas pessoas aqui amam a Jesus. Levanta sua mão aí. Ultimamente eu tenho escutado algumas pessoas falarem que a paixão, que o primeiro amor, ele é uma coisa que ela passa, que é só o começo do relacionamento com Deus. E aí eu pergunto quantos cristãos tem, e bastante gente levanta a mão. Agora eu pergunto quantas pessoas amam a Deus, e parece que é um pouco menos. E eu queria saber por que que essa paixão dentro do seu coração não continua. Por que que você não continua a amar Jesus do mesmo jeito? Desde quando você se converteu? O que aconteceu com você? Você acha que é normal se acostumar, se acomodar? Você acha que tem que ser assim mesmo? Você acha que faz parte? Você acha que é isso que Deus sonhou para você? Você se converte, fica no fogo e depois você fica morto no resto da sua vida? Não responde? Alguém responde para mim. Você acha que isso é natural? É isso que Deus quer? Alguém fala alguma coisa? Não é, né? Só a menina que acha que não é? Quem acha que nós temos que passar a vida inteira apaixonada por Jesus, levanta a mão para eu saber. Legal. Então, se você ama Jesus, fica de pé, que eu quero orar mais uma vez. Eu não sei como é que você consegue se imaginar vivendo sem ser apaixonado por Jesus. Mas se você consegue, eu quero orar para Deus mudar a sua cabeça, para você achar isso impossível. Para você não conseguir se imaginar sem estar apaixonado por Jesus. Deus, o Senhor sabe que aqueles que te amam, Deus, passam a vida tentando manter uma constância no relacionamento com o Senhor. Se esfolam, fazem de tudo para não esfriar, para não se afastar do Senhor. O Senhor sabe que tem gente que luta, que paga o preço, que rala o joelho, que passa a noite em oração, que come a Bíblia, que lê Bíblia, que jejua, que faz de tudo para tentar chamar sua atenção porque te ama. Eu quero pedir, Deus, um favor para o Senhor nessa noite. Eu não tenho nada para passar aqui, Deus. Eu sou só um ramo. A videira que é o Senhor. Eu sou um cano, Deus. Eu só sou o meio pelo qual a água passa. O Senhor precisa decidir fazer alguma coisa aqui nessa noite. Porque não dá para viver, Deus, mais ou menos amando a Jesus. Não dá para viver acomodado. Não dá para viver morno, desanimado. A minha oração é que alguma coisa mude na vida de todo mundo aqui nessa noite. E se alguém aqui não crê nisso, Deus, que o Senhor possa falar para essa pessoa que o Senhor ainda está vivo para fazer essas coisas. Então eu peço que a sua palavra seja mais viva, Deus, nesse momento, quando o seu Espírito nos dá a interpretação, porque foi Ele mesmo que inspirou. Em nome de Jesus, amém. Senta aí. Ultimamente eu tenho escutado algumas coisas do tipo. Na verdade eu sempre escutei, porque embora não pareça, eu tenho 19 anos. E eu estou no segundo ano do seminário. Então volta e meia eu escuto coisas do tipo, ah, isso aí é fase. né, essa euforia toda é fase, é coisa do momento. Está animado é coisa da adolescência. Eu me considero um adolescente, graças a Deus, acho que é a melhor fase da vida. Com base bíblica ainda. Mas eu não acho que a paixão por Jesus é uma fase. E se é uma fase, ela está demorando na minha vida. Porque tem 5 anos já que esse negócio está mexendo comigo. E eu quero falar para você sobre o que eu entendo. Sobre o que a gente precisa para viver apaixonado por Jesus. Para a gente viver a paixão por Jesus. Outro dia eu escutei uma amiga minha falando assim, que ela falou pro pai dela: pai, você não acha importante ter um compromisso com Jesus? Ele falou: ah, quando eu tinha sua idade eu ia na igreja também, mas passou a fase já. A coisa já foi. Acho que foi o tempo. Então eu não pude conversar com o pai dela, mas se eu pudesse falar alguma coisa para ele, eu ia falar: você não teve uma genuína conversão. Porque Jesus, ele não passa pela vida da gente. Ele entra para ficar pro resto da eternidade. E essa eternidade começa aqui, essa vida em abundância começa aqui. Essa obsessão por Jesus é um negócio que tem que chamar a sua atenção todos os dias quando você levanta. Todos os dias quando você acorda. Eu sou da Presbiteriana Central, que é lá na Comendador Araújo, mas eu tenho trabalhado desde o começo do ano na Presbiteriana Chinesa. Quem não sabe, tem uma igreja chinesa, presbiteriana, aqui em Curitiba. E acho que foi ontem que eu falei para eles, eu falei: gente, eu não consigo sair de casa, nem que eu passe 10 segundos ajoelhado falando: Jesus, hoje o meu dia é seu. Meu coração é teu. 10 segundos, velho. O que é 10 segundos? Não é nada. Mas eu sei que eu não consigo. E isso não é porque esse negócio não está em mim. Eu não estou falando isso para que você ache: nossa, que cara espiritual, gente. Não. Porque realmente, eu, como um bom presbiteriano, vocês devem saber, eu acredito que eu sou um cara como vocês, completamente depravado, completamente incapaz de alcançar a graça de Deus. Completamente incapaz de alcançar a Deus. Isso não vem de mim. Eu creio que esse negócio que chega até mim, chega em você. Se você é um cristão, se você foi tocado por Jesus, você ama Jesus. Jesus não esqueceu de você, meu filho, pelo amor de Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, capítulo 5. Alguém já viu algum estudo, já estudou sobre esse capítulo de Apocalipse? Levanta a mão para eu saber. Capítulo 5 de Apocalipse. Tá. Isso aqui que eu vou compartilhar com vocês hoje não é a única interpretação que existe do livro, tá? Esse livro, ele tem várias interpretações, é um verdadeiro quebra-cabeça, mas é a interpretação mais coerente que eu conheço. Muita gente acha que o livro de Apocalipse é um livro que eu achava por um bom tempo, né, que era um livro de curiosidade sobre coisas que iam acontecer lá na frente, que era só curiosidade, mas que não ia mudar muita coisa na minha vida. Mas esse livro, ele passa pra gente alguns princípios. Ele fecha algumas coisas para a nossa crença, para a nossa relação com Jesus, que pode acrescentar muito para você nessa noite. Capítulo 5, versículo 8, fala assim, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E agora é a parte onde eu quero chegar. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes. Gente, capítulo 5 de Apocalipse, eu não vou ficar contando muita coisa para não desviar do nosso assunto de hoje, mas ele, assim como o capítulo 12, ele provavelmente fala da ascensão de Jesus. Ele fala o que aconteceu quando Jesus foi subindo, e aí os discípulos não viram mais, não souberam o que aconteceu. Revelação de João, ela fala sobre isso, sobre a ascensão de Jesus. E esse capítulo ele fala sobre isso, que quando Jesus foi, ele tomou o livro, e isso tudo aconteceu, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, e aí teve um pessoal que cantou isso aí. Mas quem fez essa interpretação da Bíblia foi um povo que segue uma linha teológica futurista. Não vou explicar o que é isso, não. Mas porque eles seguem essa linha, eles colocaram aquele último, a última frase que eu não li, ela fala assim: e reinarão sobre a terra. Só que no original é mais provável que seja reinam. E isso muda tudo. Porque se eu entendo que quando Jesus ascendeu aos céus, eu comecei a reinar junto com ele, isso implica algumas responsabilidades para mim, algumas responsabilidades para você. Não significa que a gente vai reinar na segunda vinda, porque na verdade na segunda vinda tem um outro texto de Apocalipse que fala que todos vão tirar a coroa, os 24 anciões, e vão pôr diante dele. Então ninguém mais vai reinar, é só ele. E eu quero falar um pouco com você sobre isso, porque esse texto ele fala de algo presente. Ele fala sobre um reino presente. Você está reinando hoje. E às vezes você nem sabe disso. Nós somos reis e sacerdotes, além de profetas. E se você é verdadeiramente convertido. E esse texto para mim ele é o suficiente para eu saber, para eu entender que o que Jesus tem para mim é intenso no dia de hoje. Porque esse texto ele fala assim: esses que foram salvos de todo povo, tribo, língua e nação, eles reinam hoje e são sacerdotes, é você. E a primeira coisa que eu quero tirar desse texto é que Jesus não é uma fase. Jesus não é uma fase da sua vida, ele não pode ser uma fase da sua vida. A sua paixão por Jesus, ela não pode ser uma fase da sua vida, pelo amor de Deus, não acomoda com isso aí. Isso não vem de Deus. Algumas pessoas maduras, né, vêm falar: não, a minha fé amadureceu. Falar, eu, que pena, porque na verdade Jesus fala que você tem que ser que nem criança, né? Se você acha que amadurecer significa endurecer o coração, significa que você não deve ser alguém que é viciado em Jesus, que quer toda hora essa relação com Deus. Então eu quero que você pense nisso, que os planos de Deus para você hoje, eles não pararam, cara. E isso ele implica algumas coisas muito importantes. Porque se você é rei, você precisa entender o reino de Deus. O que, que é o reino de Deus? Reino de Deus não é comida nem bebida. Reino de Deus é justiça, é paz, é alegria, é longanimidade. O reino de Deus são os frutos do Espírito. O reino de Deus é Jesus reinando dentro do seu coração. E não tem nada a ver com isso aqui que você está vendo. Jesus veio o tempo inteiro, ele falou, enquanto ele estava aqui fisicamente, ele falava: gente, o meu reino não vem de forma visível, vocês não estão entendendo nada. Vocês estão achando que eu vou vir para libertar vocês politicamente, que eu vou vir aqui para transformar as coisas, mas não é assim. O reino de Deus está dentro de vocês, Jesus fala. E se a gente compreende isso, se a gente entende isso, a nossa responsabilidade, ela aumenta muito. Porque se você entende que você é rei hoje, você está reinando com Jesus, sacerdote real, você faz parte do sacerdócio real, você é um sacerdote, você clama a Deus por essa terra, você clama por justiça, você reivindica a salvação das pessoas, você clama, você se humilha, você faz o papel de um sacerdote, e ao mesmo tempo você reina, você vai e você prega o reino, você vai e você prega os valores do reino. E a segunda coisa que eu quero falar para você, ela está baseada no versículo 6 do capítulo 5. João fala assim: eu estou vindo no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, e os 7 espíritos enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, quando tomou o livro com 4 seres viventes, e tal, tal, tal. E aí é tudo de novo que a gente leu. Mas esse texto, ele me deixa um negócio assim que é muito legal. Porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Mas João, quando ele olha para o trono, ele está vendo que Jesus ascendeu, e Jesus está sentado no trono, mas Jesus está representado como um cordeiro morto. E eu quero falar para você que essa parte aqui, ela mostra como que a gente reina. Você tem que morrer. É assim que você reina com Jesus. Se você não morrer, você não vai reinar com Ele. Se você não morrer, você não vai entender o que é o reino de Deus. Você vai ficar perdendo o seu tempo com coisa que não é para você perder. E você não vai provar do melhor dessa vida aqui, cara. Que é caminhar com Jesus. Eu tenho certeza aqui que você tem um monte de planos aí. Que você tem um monte de vontades. Que você quer viajar. Você quer, sei lá, se é solteiro, você quer casar. Você quer encontrar alguém. Mas, cara, todos esses planos que você está fazendo, todos esses negócios que você está planejando para a sua vida, não vai dar certo se você ama Jesus e Ele não aprovou isso aí. Não perde tempo com isso aí. Abre o seu coração em nome de Jesus e comece a entender que os planos de Deus para você são muito maiores. Os planos de Deus para você têm a ver com coisas que vão durar eternamente. É plantar coisas que vai durar para sempre. É abrir o seu coração, é confessar os seus pecados, é provar de cura e pregar o evangelho para as pessoas. É amar. E Jesus nos ensina como que se reina. Jesus, ele venceu Satanás morrendo. E ele está sentado no trono como se fosse um cordeiro morto. E aí, às vezes, você pensa hoje, pô, cara, Jesus está reinando, o que está acontecendo aí fora? Acontece que a justiça social, acontece que os novos céus, a nova terra e todas essas coisas vão acontecer só na segunda vinda. E às vezes a gente fica lutando, a gente fica viajando, pensando em coisas que na verdade não é para agora, e a gente deixa de curtir, a gente deixa de provar aquilo que Deus tem para nós. Ontem eu escutei uma historinha, talvez você já escutou isso aí, que o cara, um amigo dele chegou e mandou assim, falou, ó, cara, o seguinte, se eu não mandar um telegrama para você até o fim de semana, você vai ser empregado. E aí, passou segunda-feira, o cara, nossa, não vai chegar. Não chegou nada. Passou o segundo dia, ele, ai meu Deus, não falou meu Deus, porque não era crente. Não vai chegar. Passou o terceiro, o quarto dia, o cara torcendo assim, nossa, eu preciso desse emprego, eu preciso desse negócio. Passou o quinto, quando chegou na sexta-feira, 5 para meia-noite, o cara recebe um telegrama, ele, putz, não acredito, cara. Ele, ah não, minha mãe que morreu. E aí ele, assim, não, beleza, tipo, eu consegui um emprego. Porque, na verdade, o cara, ele ficou tão focado naquilo que não tinha nada a ver, que ele esqueceu das coisas que tinham valores. Eu quero falar para você, não perde a sua vida em nome de Jesus. Não deixa outras coisas tomar o tempo de Deus na sua vida, as prioridades. Talvez você vai se enrolando com o ministério. Ministério não é a tua prioridade. A prioridade da sua vida é botar o seu joelho no chão e ler a Bíblia. Deus, ele prioriza as pessoas e depois a missão. Ele quer você, velho. E a gente aprende isso muito claramente com Pedro, porque ele está querendo fazer coisa o tempo inteiro nos evangelhos. Pedro, ele quer fazer um monte de coisa. Ele vai lá, ele corta a orelha do soldado, Jesus fala, não, meu filho, e bota aqui de volta. E aí Pedro vai lá, ele é um cara que ele quer fazer de tudo, ele anda sobre as águas e ele acha que está massa ainda. E ele faz um monte de coisa, só que chega na hora que Jesus pergunta 3 vezes para ele, você me ama? E aí nas primeiras e segundas vezes ele fala assim, eu te amo como amigo. Na nossa Bíblia em português isso não aparece, mas no grego aparece. Eu te amo como amigo. Aí fala assim, ah, eu te amo, Senhor, tu sabes, eu te amo como amigo. Aí na segunda vez, Jesus, você me ama? Falou, Senhor, tu sabes que eu te amo como amigo. E aí na terceira, Pedro, você me ama? Aí ele fala assim, Deus, eu te amo. Eu te amo como Deus. Eu te amo com amor ágape, que não tem interesse nenhum. Aí depois Jesus fala, então apascenta as minhas ovelhas. Jesus não estava pedindo nada de Pedro até que ele entendesse qual era o propósito da vida dele. O seu propósito não é trabalhar em primeiro lugar. em primeiro lugar, o seu negócio não é trabalhar. Deuteronômio fala que sempre vai ter pobre sobre a terra, sempre vai ter gente precisando de ajuda. Só que isso não é sua prioridade, senão a galera que faz ação social aí já estava garantida. Só que o que Jesus tem para você em primeiro lugar, Ele quer que você carregue a sua cruz. Ele quer que você carregue os seus pecados. Ele quer que você entenda que ele morreu por você, para que você pudesse ter um estilo novo de vida. Sabe o que, que Ele te promete? Ele te promete uma cruz para você se crucificar nela, uma paz que você só vai ter quando você começar a carregar essa cruz, e a vida eterna. É só isso que Ele te promete. Se você não curtiu, eu lamento, porque não é você que escolhe. Ele amarra uma corrente em você e já era. Ele te fecha dentro de um quarto e ele arranca a porta, e aí você não consegue mais fugir. É assim que Deus faz. Então, se você está lutando, se você está fugindo, se você está tocando a sua vida com Deus, assim, levando nas coxas, oh, por favor, comece a dar prioridade para isso, porque isso não vai acabar nunca. Eu tenho uma coisa para te falar. Talvez você não seja um verdadeiro convertido. Se você prefere o louvor das pessoas do que a glória de Deus, se aqui você não zela pela glória de Deus, se aqui não é isso que você busca, o céu não é lugar para você, porque lá é o lugar onde você vai passar a eternidade conhecendo a glória de Deus e buscando ela. Se aqui você não se importa com a glória de Deus, você precisa mudar o seu coração. Ou melhor, você precisa falar para Jesus mudar. Se você está falando, é porque Ele já está te chamando. Eu não vou demorar muito, porque, na verdade, acho que não preciso falar muito sobre isso. Acho que é uma coisa que às vezes a gente está cansado de saber, cansado de ouvir. Mas eu acho que durante um tempo da nossa vida a gente pode conhecer a graça de Deus. Em vez de considerar ela como graça, a gente se torna uns libertinos. Porque talvez isso esteja acontecendo com você ou não, né? Você conheceu a graça? Que massa, a graça. O que é a graça? A graça é que você peca até o fim da sua vida e você nunca vai perder a sua salvação. É isso mesmo. Ah, é isso? É, você pode pecar. E talvez você olhe para a graça assim como uma piscina. Aí você fala, ah, então eu vou extravasar. E aí você pula de ponta, só que você acerta a cabeça lá no fundo. E aí você fica num coma espiritual, achando que você está vivendo na graça, mas você está na libertinagem. Achando que você pode pecar à vontade, que você pode levar o relacionamento com Deus nas coxas, que você não precisa priorizar, você não precisa orar todo dia, que você não precisa ler a Bíblia todo dia, alimentar a sua alma, porque você já é salvo. E você não está vivendo a graça, você está vivendo a libertinagem, você está num coma espiritual. Sai disso em nome de Jesus. Eu soube que eu ia pregar aqui desde semana passada, e já no primeiro dia eu já sabia que era sobre isso. E a minha oração tem sido: Deus, ressuscita os corações que estão morrendo. Seu coração está morrendo, cara. Que graça tem você viver? A Bíblia fala que o reino de Deus é que nem alguém que descobriu que tem um tesouro enterrado. Ele vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno e conseguir aquele tesouro. Você está vendendo tudo que você tem? Você está abrindo mão de tudo que você tem para conseguir esse tesouro? Quer ver a vida das pessoas transformadas? Quer ver os corações aí, ó, sendo curados? Gente que passou por dificuldade, gente que passou por abuso sexual, homossexuais, travestis, gente aí fora, velho, que está sofrendo. E você tem o poder para transformar a eternidade dessa pessoa dentro de você. Se chama Espírito Santo. E você está desperdiçando esse negócio para fazer o quê? Para frescura, para desculpinha? Por causa das coisas que você acha legal fazer? Por causa dos seus prazeres? Cara, toda vez que eu passo em frente a uma universidade, eu fico na pilha, eu falo: Deus, como eu queria estar aqui dentro. Tem 3 alunos na minha sala de teologia. Eu gosto de gente, acho que você não é diferente de mim. Gente atrai gente. Toda vez que eu passo na PUC, tem um amigo que faz ciências sociais lá na Federal, eu passo lá, a chinesinha ali, ó, lá da igreja, lá ela... Ela faz design lá na PUC, eu vou lá, cara, eu vibro, eu falo: Jesus, eu queria estar aqui, tem gente aqui, velho. Eu queria amar essas pessoas, me relacionar, sabe aquele clima de escola, assim, pô, acabou a escola, acabou o terceirão. Mas eu sei que não adianta, cara, não é o tempo disso, se é que vai chegar o tempo. Eu tenho planos para fazer outras coisas, mas eu sei que é quebrar a cabeça, eu sei que é perder o meu tempo. Não adianta, cara. Você vai passar o resto da sua vida fazendo alguma coisa que você não quer. Porque Jesus fala assim: você quer ser meu discípulo, você vai negar a si mesmo. Isso você vai fazer pro resto da sua vida. Você passar o resto da sua vida fazendo alguma coisa que você não quer. Não significa que você não possa aprender a gostar. Mas não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Eu quero que você pense nisso. Porque se você falar que você teve um encontro com Jesus, que você é alguém salvo, e a sua vida ela continua a mesma coisa, cara, é a mesma coisa que eu falar, eu fui atropelado por um caminhão a 100 km por hora e eu estou aqui, foi há 10 minutos atrás, porque nada aconteceu. Onde Deus vai, Ele transforma. Ele é muito maior que um caminhão. Onde Deus bate, velho, a sua alma ela tem que chorar, ela tem que se quebrantar. Você tem que aprender o que é lamento. Nós temos que aprender o que é lamentar de novo. É chorar, é resmungar. É lamentar, é chorar, é entrar em angústia, em pranto. Nós precisamos disso. Talvez você já viu um vídeo sobre isso na internet. Existe um chamado, cara, de Deus pra gente, que é um chamado pra angústia. A gente virou uma geração tão insensibilizada com as coisas que acontecem. E se a gente vai ver a história de Neemias, o que aconteceu? Neemias estava lá no capítulo 1, acho que no versículo 4, chega Anani lá, o irmão dele, ele fala assim, cara, está tudo ferrado lá em Jerusalém. Ele senta, ele chora, ele jejua dia e noite e ele começa a clamar diante de Deus. Quando que você fez isso? Quando alguma coisa deu errado na sua vida? Será que nós estamos vivendo o evangelho de Jesus? Será que nós estamos vivendo aquilo que Jesus veio trazer? Ou será que a gente não está cortando os pedaços da cruz porque a gente acha que está muito pesada? O que tem que falar para você hoje à noite é que Jesus te ama. E se você entendeu isso, a sua vida não pode ser igual. Porque o sangue de Jesus, ele é uma demonstração da graça de Deus. Só que eu preciso te falar uma coisa, você não sabe. A graça de Deus, ela necessariamente... ela planta um negócio dentro do seu coração chamado temor. Porque não é pela lei que você consegue o temor de Deus. Senão a galera que faz boas obras aí estava cheia de temor de Deus. E para mim, temor de Deus, cara, é quando Deus ele muda a sua balança, ele regula a sua balança. Quando você se arrepende, porque você fez uma fofoca aqui, porque você fez uma mentirinha ali para você conseguir a glória de alguma coisa, você se arrepende por uma coisa dessa, tanto quanto se você tivesse matado alguém, se eu tivesse traído alguém. Porque o temor de Deus, ele te ensina que o pecado é igual. E se você acha que um pecado é maior que o outro, você não está sendo guiado pelo temor de Deus, você está sendo guiado pela moralidade aí fora. E a graça de Deus, ela te traz isso. Se chama temor. Isso vai crescer no seu coração. Isso vai fazer com que você se arrependa a cada dia mais e mais. Talvez eu fale algumas coisas aqui que tem gente que não goste. Mas Paulo em Gálatas, ele falou assim, eu procuro o louvor dos homens ou a glória de Deus. Pois se eu procurasse o favor dos homens, eu não seria servo de Deus. Porque a maioria das coisas que você ama, Jesus odeia. Porque você coloca isso no lugar dele. E eu não sei até quando. Eu não sei até quando você vai achar que está massa a mediocridade do relacionamento que você tem com Deus, quando você não se entrega totalmente. Eu não amo a Jesus porque eu oro, eu gosto muito de orar, mas eu oro porque eu amo a Jesus, porque senão eu ia falar que eu amo a Jesus por minha própria vontade, por minhas obras. Eu amo orar, eu gosto de passar tempo com Deus, isso me abençoa, isso me alimenta, isso me sustenta, isso me fortalece, isso me faz ficar aqui em cima, encarar vocês com muito amor no coração, chorar, e eu nem conhecer vocês, e estar muito seguro de que Deus está cuidando de mim, mesmo que eu fale um monte de coisa que você não vai gostar, porque eu não estou nem aí, porque Deus não está nem aí com a sua reputação, nem com o seu bem-estar, Ele quer o seu caráter. Se você achar que eu não sou um cara nada a ver, o problema é seu. Talvez amanhã eu venha pensar, nossa, e a minha reputação lá na Golta? Talvez eu venha pensar, o que o pessoal está pensando de mim? Mas a minha oração é que Deus não deixe esse pensamento permanecer, porque eu sei que não vem da parte dele. Talvez você está levando a sua vida aí, cara. E talvez você até zoa Deus, né? Talvez você até fala, pô, queria provar mais de Deus. Queria ter umas coisas mais legais com Deus aí. Só que você não pode viver à base de experiência. Primeira coisa... primeiro ponto que eu quis trazer é que Jesus ele não é a fase da sua vida. E a paixão por Jesus não pode ser uma fase da sua vida. A segunda coisa é que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é o evangelho sem cruz não existe. Você precisa tomar a sua cruz. Para acabar esse segundo ponto, que é sobre o que é o reino de Deus, 1 Coríntios 4:20, não abre não, presta atenção aqui que eu vou ler. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E aí Atos 1:9, ele fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Faz uma coisa comigo. Vai para o capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12 de Apocalipse, do versículo 10 e 11. Lembra que esse capítulo aqui também fala da ascensão de Jesus. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, que é quando Jesus está subindo. Veio a salvação, poder, o reino do nosso Deus, autoridade do seu Cristo. Porque Jesus ele vai sentar no trono naquela hora, ele vai reinar. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Qual que é a primeira música que a gente cantou aqui? Vocês lembram? É do Marcos Witt, não é? De Anelo, não é? Qual que é a última frase dela? O que ela fala? Alguém lembra aí? Mais o quê? Que meu ser? Acho que o mundo ia ser tão diferente se a gente vivesse tudo que a gente canta, né? Olha lá o que esse texto fala. Ele fala assim: eles, pois, o venceram. Nós, os verdadeiros convertidos. Por causa do sangue do Cordeiro. Primeiro motivo. Segundo motivo, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Cara, eu preciso compartilhar com você uma coisa, talvez você já tenha escutado isso, mas amor não é só sentimento. Perguntei quem ama Jesus. Não perguntei quem está sentindo Jesus. Talvez você não está sentindo. Só que como você entendeu a grandeza da morte da cruz, você decidiu que você vai seguir Ele para o resto da sua vida. Sabe por que eu não estou viajando? Eu vou até dar base bíblica disso. É Mateus capítulo 22, versículo 37, porque Jesus fala assim: ama o teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Tem hora que o meu coração vai falhar, tem hora que a minha alma vai falhar, só que a minha cabeça está aqui ainda. Eu não consigo esquecer o que Jesus fez por mim na cruz. E por mais que eu não esteja sentindo nada, eu preciso amar Ele mais que a minha própria vida. Porque essa é a segunda... É o segundo ponto que te leva à vitória. É o que esse texto fala. O que ele fala? Eles, pois, venceram. Quem? Satanás. Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Cara, isso acaba completamente com aquela ideia de que você tem direitos. Né? E eu sinto dizer, mas o meu direito e o seu é só o inferno. Né? Essas outras... três coisas que eu falei é a graça, é além do nosso direito, é além da justiça. E o que eu entendo, cara, com Jesus, com tudo isso que acontece, quando ele fala de testemunhas, a gente leu ali o texto: recebereis poder para que sejam minhas testemunhas. Ele está falando que testemunhas é você negar a sua própria vida, mesmo a face da morte. E ele não está falando que você vai sentir vontade de fazer isso. E o que eu quero falar para você é que o amor a Jesus, ele não é só um sentimento. Mesmo quando você não tem sonhos por Deus, mesmo quando você não viaja, você fala, cara, vou fazer isso e tal, mesmo quando você está desanimado, você não para de amar Ele. Porque a cruz é o suficiente para conquistar o seu coração para a eternidade. Será que Ele precisa fazer mais alguma coisa por isso? Só que a gente desvaloriza, a gente barateia a cruz. A gente esquece, a gente não tem noção de quão grande que é isso. Eu quero falar para você que Deus é o primeiro que é contra quando você deixa de viver apaixonadamente por Ele. Levanta aí. Quero orar por vocês. Levanta aí todo mundo. A graça, ela custou muito caro para Deus. Talvez falar, graça de graça. De graça para você, mas custou muito caro. Custou o sangue do Filho de Deus. Baixa tua cabeça, por favor. Se você sabe que a sua vida com Deus está medíocre, por favor, toma uma decisão antes de sair daqui. E se você não acha que você não é um verdadeiro cristão ainda, toma uma decisão de entender que ninguém te ama mais que Jesus. Que isso precisa bater no seu coração e na sua cara para mudar todos os valores da sua vida. Você vai adotar os valores do reino. Viva apaixonado por Jesus. Primeira coisa, Jesus não é uma fase. Segunda coisa, você precisa entender o que é o reino de Deus. Terceira coisa, amor não é só sentimento. Deus, no nome de Jesus, minha oração aqui agora, Deus, com meus irmãos, Deus, é para que o Senhor ajude a gente, Pai. Seu evangelho está aí, está tudo completinho, a sua palavra está aqui, Deus, o meu coração, o nosso coração está tudo aqui, a gente ouviu a sua palavra, Deus, talvez tem gente que está sentindo alguma coisa, tem gente que não está sentindo nada, mas eu volto a repetir, é muito bom sentir, só que Jesus não falou que você tinha que sentir para viver para Ele. Você pode vir a ter os sentimentos de Cristo, você pode vir receber a paz que o mundo não te dá, mas é carregando a cruz. Então, Deus, em nome de Jesus, a minha oração, Deus, é pelos meus irmãos aqui, Deus. Ressuscita desse coma espiritual, Deus. Em nome de Jesus, ressuscita os corações, Deus, que estão parando de bater, Deus, os corações que pararam de sonhar, que não tem mais esperança de que se pode viver apaixonado por Jesus, de que se pode gastar todos os dias entregando sonhos, entregando tudo que gosta para Deus, perdendo a vida para ganhar, negando a si mesmo. Deus, o Senhor é quem faz essa obra, não sou eu, Deus. Não é pelo meu esforço, Jesus. Fala isso para os meus irmãos aqui nessa noite, Deus. Eu sei que não é minha voz alta que vai fazer isso. Oh, talvez você está fugindo, mas seu namorado não é mais importante que Jesus. Nem o seu namorado, nem o seu emprego. Deus tem um chamado para você, cara. Você vai ver o que Deus vai fazer. O mundo está para ver o que pode acontecer com um homem que se entrega completamente nas mãos de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo. Você precisa investir nisso. Você pode ficar a noite inteira conversando com seus amigos. Por que você não gasta 3 horas por dia em oração? Por que você não gasta seu tempo com Deus? Já que você é salvo, aproveita esse negócio. O mundo inteiro não tem isso. Não desperdiça o espírito, não. Não desperdiça a oportunidade, os dons que Deus está te dando. Abre o seu coração. E eu vou estar orando aqui. E se você quiser vir aqui, você vem aqui. Que eu quero te amar orando por você, abraçando você, olhando no seu olho, falando que Jesus te ama, falando que a cruz é suficiente para transformar a sua história, mesmo que você não tenha esperança. Eis-me aqui outra vez diante de ti, trago meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No clamor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, és formoso, Deus, és formoso, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e te dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser. No clamor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. És formoso, Deus. És formoso, Deus. Quando você tá aí, você vai orando. Ora pra Deus, pra você ter um encontro com o amor dele. Ora pra isso, pra você ter um encontro com o amor dele. Se você acha que você tá longe do amor dele, ora pra você ter um encontro. Contigo à mesa me assentarei. Juntos enfim vamos ceiar. Tua presença adorarei. Outro Deus além de ti não há. Faz-me guardar teu nome, a minha chave. Sem duvidar entrarei. Senhor, o que eu preciso ter contigo à mesa me assentarei. Juntos enfim vamos ceiar. Tua presença adorarei. Outro Deus além de ti não há. Não há outro Deus além de ti. Não há. Não há. Vem ressuscitar. Vem ressuscitar. O mar levar minha joia perdida, pois pra te encontrar me prostrei. E esse dia vale? Um dia que vale mais que a vida. O mar levar minha joia perdida. Em nome de Jesus, vem ressuscitar. Não se conforma com uma vida mais ou menos. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de algo muito maior. Eu não estou falando de um dia que só vale mais que a vida. Não estou falando de sair das drogas, nem da sua família. Eu estou falando do amor de Jesus. Se Jesus quiser, ele conserta essas áreas da sua vida. Mas se ele não consertar, o amor dele é suficiente. Clama para Deus ressuscitar. Em nome de Jesus, Deus, toca todo mundo aqui, Deus, por favor, ó Pai. Toca cada coração aqui, Deus. Faz o que for preciso, Deus. Mas nós queremos ser pequenos cristos e ser tuas testemunhas, porque senão a vitória não vai ser completa. Contigo à mesa me assentarei. Juntos, enfim, vamos. Só negando a si mesmo que você vai poder cear com Jesus. Comer o banquete. Senão todo dia você vai comer aquele pão com manteiga. Adorarei. Outro Deus além de ti não há. Vem ressuscitar o que eu deixei. Uma levar minha joia perdida. Olha o que você tem que fazer. Pois pra te encontrar, me prostrei. Um dia que vale mais que a vida. Vem ressuscitar o que eu deixei. Uma levar minha joia perdida. Pois pra te encontrar me prostrei. Um dia que vale mais que a vida. Olha aqui para mim, antes de acabar. Legal, né? Muito legal isso aqui. Só que Deus espera que isso não pare por aqui, não. E amanhã? Amanhã é feriado, né? Terça-feira começa o dia a dia, correria. Você precisa sair daqui com a aliança renovada com Deus. Você precisa renovar a sua aliança com Ele. Ele já está feita já. Jesus é a nova aliança. Mas você precisa renovar o seu compromisso com Ele. Isso aí eu não posso fazer por você. Isso aí você precisa abrir a sua boca e falar: Jesus, tem esses negócios da minha vida que eu sei que está errado aqui, mas eu não quero deixar. Sabe qual a pior coisa que você pode fazer quando você peca? É se esconder de Deus. Porque é só Ele que tira o seu pecado. Adão fez isso, ele pecou e ele foi correr para o meio do mato se esconder. Primeira coisa que você não deve fazer é fugir dele. Porque Ele te ama mesmo com o seu pecado. Romanos 5 fala assim: dificilmente alguém morreria por um justo. É, pode ser que alguém se anime por morrer por um justo. Mas Deus prova o seu amor morrendo por nós, mesmo a gente sendo ainda pecadores. Se você pecar, Deus não vai te amar menos. Você precisa correr para Ele. Você precisa abrir o seu coração. Vai confessar seus pecados com o pastor. Vai confessar com alguém que é de Deus. Se quiser, liga para mim. Converse comigo. Mas você precisa firmar um compromisso novo. Você precisa renovar. Isso não é por causa de Deus. Ele não precisa. É você que precisa. Na sua cabeça aqui, você precisa decidir algumas coisas. Tem certeza que na sua cabeça tem coisas que você sabe que você não devia fazer. Que você não devia estar fazendo. Ou que devia mudar. Sua rotina, por exemplo. Ela pode ser melhorada. Decida agora mudar sua rotina. E faz esse compromisso com Ele. Eu vou orar. E aí eu quero que você sente. E vou pedir para o nosso amigo dedilhar mais um pouco. E aí nesse tempo, em silêncio, você fala com Deus. O negócio é seu com Ele. Eu não, talvez eu nunca mais te veja. Deus, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado mesmo. E eu quero, Deus, pedir especificamente por essa congregação aqui, Deus. Por essa comunidade. Porque, Jesus, Nós precisamos de ânimo, Deus. Nós precisamos de fogo do Senhor. Nós precisamos de alegria. Alegria em sofrer pelo seu nome, igual os apóstolos tinham. Viver para o Senhor a qualquer custo, custe o que custar. Mexe esses corações, por favor, e não para de mexer no meu também, senão eu vou para a fossa, Deus, por favor. Abençoa todo mundo aqui, Deus. Transforma a igreja, a história da Gólgota, Deus. Eu não sei como é que tem sido nesses últimos meses. Eu nunca fui de vir aqui muito, Deus, o Senhor sabe. Mas seja lá como estiver, a minha oração é que o padrão suba, Deus. Que o amor aumente, Deus, o amor pelo Senhor. E que Deus, sério mesmo, Deus. Que o anseio da galera aqui não seja ver o último CD da banda preferida que saiu. Não seja encontrar namorado, mas todo dia, quando acordar, Deus. Que a gente acorde já de manhã, Deus, quebrantado, chorando porque a gente é pecador. E durma morrendo de alegria porque o Senhor já nos perdoou. Em nome de Jesus, Deus, renova a paixão. A paixão é essa decisão, Deus. Essa decisão que nada pode apagar. Por favor, abençoa a Gólgota, Deus. Abençoa os membros, as pessoas que estão aqui. E eu quero aproveitar, Deus, e orar pelo pastor que não está aqui também. Para o Senhor fortalecer e animar ele, Deus. Em nome de Jesus, levanta. Ô, gente, vocês precisam orar pelo pastor de vocês, hein? Todo dia. Escreve o nome dele na parede lá da sua cabeceira da cama. Ora por ele todo dia, sério mesmo. Ele cuida de vocês e vocês têm que cuidar dele. Vocês têm que amar esse cara aí. Senão ele não aguenta. Ele não tá contra vocês. E antes de sentar, eu quero falar uma coisa. A última coisa. Cuidado pra você não lutar contra quem você tem que estar junto. Seu pastor pode discordar das suas práticas. Ele pode discordar do estilo de vida que você leva. Isso não pode afastar você dele. Porque Deus... Deus, ele discorda de um monte de coisa que a gente faz. E vai discordar até o dia da nossa morte. Isso não pode afastar eu dele. E a mesma coisa com o pastor. Ele discorda de você. Só que você não pode fugir dele. Não lute contra o seu pastor. Não é contra ele que você tem que lutar. Se você lutar, você vai orar. Você vai jejuar. Nossa luta não é contra a gente. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Para de lutar contra a gente. Contra a coisa errada. Em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês. Senta. Tenha esse tempo com Deus. De silêncio, assim ninguém por perto, mais uma voz dentro de mim me diz que eu não estou só. E nesse tempo o meu pensamento vai ficar ligado com a vontade do Pai. E te entender mais me faz querer mais a cada dia. Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve. Desde a ponte ao mar há um rumo pra seguir. Enquanto eu acreditar, o sopro de Deus me move. Se te alegra minha entrega, recebe minha vida hoje. A cada passo que eu der, vão ficar tuas marcas e não as minhas. Tua luz onde não havia, teu nome, teu sangue, tua dor, tuas palavras, tua paz, teu amor. Jesus, meu Salvador, meu pão de cada dia. Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve. Desde faz-te a ponte ao mar, a um rumo pra seguir. Enquanto eu acreditar, o sopro de Deus me move. Se te alegra minha espiga, recebe minha vida hoje. Quero agradecer o Arthur pela palavra que ele trouxe. Que essa palavra realmente chacoalha a nossa vida. Porque muitas vezes a gente chega na igreja e sai da igreja falando assim, nossa, o culto hoje estava tão sem graça, né? Estava morno. Sabe quem está morno? É a gente. Porque esse avivamento, essa paixão por Jesus, ele começa no nosso quarto, na nossa vida de oração. Cada dia a gente sai da igreja cheio e volta vazio no domingo seguinte. E a gente quer que as coisas aconteçam. E que isso mude dentro dessa comunidade, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Eu quero te louvar, porque o Senhor traz, sabe, a tua palavra. E o Senhor sabe exatamente, sabe, Deus, o que cada um precisa, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua exortação nessa noite. E que isso sirva, sabe, Senhor Deus, para que a gente realmente se deixe transformar pelo Senhor. Que durante essa semana a gente venha te buscar mais, orar mais, alimentar, sabe, Senhor Deus, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor Deus. E que no domingo que vem a gente chegue nessa igreja cheios do teu Espírito Santo. Que a gente possa, sabe, Senhor Deus, nessa semana fazer diferença onde quer que a gente esteja, Senhor Deus. E que a gente possa também fazer diferença aqui dentro da tua igreja, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, vão com Deus. Boa semana a todos. Sure by now, God, you would have reached down and wiped our tears away.